9. Bezweifeln. Duvidar. Platz. O lugar. Schau mal. Olha. Soll ich das Auto hier lassen? Queres que eu deixe aqui o carro? Verboten. Proibido. Hoffen. Esperar. Polizist. O polícia. 10. Überholen. Ultrapassar. 13. In Ordnung. Em ordem.